Alô, boa noite, alô, 9971. Autorização para o Galeão, nossa posição é a 3. Com a Lima. Goma 971, a informação em curso é aqui, um instante cópia. Com 866, ingresso Juliette para a posição 08. Juliette para 08, boa noite, 66. Goma 971, pronto cópia. Pronto cópia, 971, com a Lima. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decoda 120, curva à direita. Saída da El, Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Via UPS 120, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, PN 120.8, transponder 5004. 360, está aprovada a rota, é alto plano de voo, decola 10 na Sahel. Leda e Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. 208, controle Salvador, 5004, transponder do voo 1971, a rota é o Brasil 10 SMAP, direto Lúvito, direto para a cena. 1971, cotejamento está correto, chame pronto para estiver acionamento. Chama pronto. Paulo Bumbo no 099, solicita acionamento na posição posterior do pushback. Gente, 1099, conecta equipe de solo, chame pronto táxi. Zenaraya, portará o táxi, 09. Informação Madura, 13197, pronto, pushback também. Gente, 13197, vai ficar atento ao plank da Gol, tá na retaguarda, após, quando é que equipe de solo, chame pronto o táxi. Gente, chama a táxi, 13197. Gol 1099, pushback na posição 1. 1099, quando a gente pedir sol, chame para um táxi. Estará pronto o táxi, 1099. 099, poderia confirmar o estimado de céu, pushback? Iniciou no 099. Change. WLS, o número 68. O número 68, ciente. 2 milhas do externo, completa a aproximação, torre 118, decimal 95. Para o parque da 3190, Campinas, com 3 horas. Poderia confirmar 3h20? 3 horas e 35, doutora. Sim, de agora a sinalização de táxi está 3197. Tem posição. Salvador, boa noite, é o voo 1168, uma linha externa, passando trabalho. Boa noite, voo 1168. Teto estimado em torno de 1000 pés, chuva leve sobre o campo. Pista molhada, o ajuste é 1017. Reporte avistando o campo e aguarde autorização de pouso. Tomara avistando, aguarde. Voo 1168. Voo 1168, livre pouso na 10, vento é 180 graus, 10 nós. Livre pouso 10, voo 1168. Alugou 1099, vai acelerar um pouco o motor para o acionamento do outro motor. Ficou ordenado com a equipe de sol, já pronto táxi. Ok, ordenado, obrigado. Número 68 no solo aos 13, chame no solo 1219. 219. No 0 1 7. Solo 1 1 6 8, boa noite. Olá. 1968, sou autorizado o táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 1968. Para o táxi 1099, 111 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 1099, sou autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 017. 1017 agora, 1895, ponte espera pela Índia, 1099. Então, 3197, vai seguir banho da Gol via Pati 1, táxi Índia, ponte espera do 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 017, bom voo. 017, ponte espera 295, boa noite, boa noite. Corre Gol 1099, ponte espera 10, pronto. 1099, tá livre a decolagem da pista 10, venta 180 graus, 109. Autorizado a linha de decolagem 10, Gol 1099. No 68, antes da Juliette. 97, boa noite. Após a aeronave da Gol iniciar a rolagem, alinhar e manter 1-0. Quanto a rolagem do Boeing, alinhar e manter 1-0, 3-1-7. O TAN 3197 mantém a posição? Mantém a posição. O 3197 pode prosseguir? Afirmo. Alinhar e mantém no zero. Mantém, obrigado. Gol 1099, decolado aos 17, é meu controle, 120, decimal 8. Controle 120.8, boa noite. Boa noite. Controle, muito boa noite, esse é o Gol 1099, decolado no escudo. Boa noite, 1099, contato radar direto Leda, vigilância, 1099. Ok, direto Leda, Gol 1099. Salvador 971 para pushback estacionamento no 3. Palavra 71, ocorrendo equipe de solo, chama para um táxi. Federação, chama táxi, 971. Livre decolagem da 1-0, venta 1-80 graus, 08 no ágio. Livre decolagem da 3-1-9-7. No 97, decolado aos 20, chame o controle, 1208. Foi tomar uma boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, está 3197. 3197, boa noite, contato para direto Leda, vigilância. Direto a presidente Leda, o TAN 3197. Taxi ao gol no 971, a bordo 147, alterna Campinas com 330. Lave 71, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para do 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 17, bom voo. 1017, direita Índia. 295-14, não está tirando o meu trabalho. Gol 1099. Cruzando 140, gol 099. Afirmo, permanece em vigilância no 099. 099. Poderia coordenar com o Cerro? Disponível para a nossa viagem, são 240 em aerovia Whisky 1. Ok, estamos coordenando agora, voo no 099. Obrigado, 099, meu filho. 0 graus, 079. Livre decolagem, estamos a 0, é o voo 19, 71. Gente. Passa 170, chame me centro Recife para coordenação direta com o mesmo na frequência 1251. 099? Prossiga, Mike, vou papar. A gente poderia confirmar o pai que se encontra? Sou autorizado, Congonhas, nível de voo 430, vai levar da 17, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Pizulu 10. Bridge, Pizulu no meia, Belo Horizonte, Trive, Repaulas conforme rota. Controle Salvador, Apere 120, decimal 8, transponda 50, 1 no meia. Papá, Mike, papapá, poderia confirmar pessoas a bordo? Dimensionamento, táxi, decolagem, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 017. Controle Salvador, boa noite, voo 1971, cruza 1200 metros. Boa noite, 971, direto Leda, vigilância. Está presente Leda, sob vigilância, muito obrigado. Trans 3197, passando no 60, chama Recife, 1251, boa noite. Confirma a frequência? 1251, boa noite. 1251, boa noite, você também. Obrigado. Boa noite, 2000 pés, autorizado, 2017, direto Duna, sua identificação, vigilância. Zero no 7. Controle Salvador, gol 1971, solicita? Confirme. É o gol 1971, no caso possível, pro de Vukes. Aguarde, vou em Leda, 1971. Mantendo Leda, aguardando. Sono 971, chama Recife, ano 251, bom voo. Bom 251, muito obrigado. X858, voando Duna, tá autorizado LS Express, ponto estabilizado. Mantenha o portal estabilizado, tá, 3258. Gol 2043, informação mais. 0 para 150, mano, Duna. 6310, chama a identificação, desça 2 mil pés. Ajuste no 0 no 7. 3, pronto, cópia. Pronto. Autorizado do Guarulhos, nível de voo 360, decola 190, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Up Zulu 10, Print, Up Zulu 16, Belo Horizonte, Trive e Aposta Formosa. Controle Salvador, Perino 20.8, Transponder 5022. Aprovado 360 São Paulo, a saída da El Leda Motiva. Primeira curva direita, funcionou 0, Pesolu 10, Bridge, Pesolu no meio, Brava, Pesolu, 3 e Pós. Salvador 1208, Transponder 5022, Gol 2043. Gol 2043, contestamento correto, pronto para o feedback funcionamento. Entendi. Utilizado o ILS, o CAN 3858. 3858, Torre Uno no 895. 895, obrigado. Salvador, boa noite, OTAN 3858, estabilizado ILS, baixar a tela. Teste, OTAN 3858, continue na aproximação, pista molhada, informe avistando o campo, o ajuste é 1017. Cortará. Testando a pista 700 pés, o TAN 3858. Ok, TAN 3858, não chove sobre o campo, pista molhada, livre pouso na 1-0. O vento é 1-9-0 graus, uma dúzia de nós. Ciente, livre pouso. TAN 3858 no solo 44, ao liberar a direita é 1219 o solo. Certo, estamos no solo 219, TAN 3858. Solo Salvador, boa noite, TAN 3858, liberou nossa escuta. TAN 3858, autorizado TAF Alfa, Juliette, posição 0371. Alfa, Juliette. Posição 341, tá 3858. Me 310, autorizado em LS, destroy, reporta estabilizado. Autorizado em LS, reporta estabilizado, 310. 3858, está aguardando o balizador na posição 3. Change 3858. Chama a Torre Uno no 895. Boa noite, Oxané, 6310 estabilizado. Chama passando o externo. Não chove no momento sobre o campo, pista molhada e vai ajuste 1-0 no 7. 0-7. Passando externo, baixo travado, o Sané 6310. Sané 6310, se a gente continue na aproximação, o teto estimado em torno de 800 pés, reporte a vista do campo. Está reportado, Sané 6310. Está avistando o Oxalé 6310. Tráfego avistado, pouso autorizado, não 1-0. O vento é 190 graus, 1-0 nós. Oxalé 6310. 096, aciona a identificação, desça para 2000 pés. Ajuste 1-0, 1-7, direto zona. 2000, 1-0-7, direto. Zona. Na 6310 no solo 53, ao liberar, chame o solo 129. 129, vai. Ficou 6310, livrando a pistola. Oceania 310, eu sou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, 06. Salvador, com 2043, pushback, estacionamento no 04. 2043, quadrinho aqui de Pide Solo, chame pro um táxi. Autorizado, pushback, estacionamento, com 2043. Estabilizou o Gol 9096. No 1118, decimal 95, Gol no 096 Vamposo. 1118, 95, Gol 096. Salvador, Gol no 096, boa noite.